Tango Fox, Charlie Charlie, confirme parte pista que decola, a informação em curso é a Tango. 7, copia. Autorizado Recife, via Upwhisky 58, saída Puca, transição Caju, nível 390, decolada 17, primeira curva ASC, da Cione 54113 no transponder, frequência do controle 1220.8, Foxtrot Charlie Charlie. Puca, Caju, decolada 17, 54103 no transponder, Puca, Jamo, Caju. Confirme pessoas a bordo e parte do estacionamento. A bordo, estamos quase 4. Ciência, o fechamento correto, para estacionamento e táxi, está minha torre em 1118-95, Foxtrot, Charlie Charlie. Alô, Salvador, boa noite. É o Papá Romeu Lima Bravo Juliette. Papá Romeu Lima Bravo Juliette, boa noite. Informação em curso é tão. Confirme parte de pista que decola. Afirmativo, pátio 3 da pista 10. Gente, aguarde cópia. A sua escuta autorizou o acionamento? Acionamento que do comandante. Autorizado. Passou no 4, controle Salvador, sem identificação. Passou no 4, contato radar 54 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 1-0, da presença voa na proa de Mari para a chegada Mari, altímetro no 0-3. Chame proa para a descida. Autorizado, descida para o nível 060, passou no 4. Descida para o 060, por favor. Papa Romeu Lima, Bravo Juliette, copia. Lima Bravo Juliette, copia? Afirmativo. Olívia Bravo Juliette, autorizado Sorocaba, Serra Delta Charlie Oscar, nível 280, sai da Arba após direto Conquista, decola da 10, com primeira curva após decolagem à direita, acione 54 no 0 no transponder. Frequência do controle, 120, decima 8, Lima Bravo Juliette. Afirmativo, autorizado conforme Sorocaba, Tronianque no nível 280, na subida Arba após Conquista, com curva à direita, 54 no 0 transponder, 1208 contra a saída. Lima Bravo Juliette, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Arbor, é Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, o Lima Bravo Juliette. Lima Bravo Juliette, é, reporte para o táxi. Vai reportar para o táxi. Cliente Foxtrot Charlie Charlie, ajuste no 0113, autorizado o táxi via PAT 4, reporte ingresso no 7. Tan 3858, desça até o nível 110, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo noroeste, passando o nível 095, emitido ao 060, Embraer 77. É, a Tan 1858, copia? Copia. O Gol 1693, autorizado Brasília. Se eu vejo o Luno 7 até a Pina, após conforme a rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 1-0, com primeira curva após decolagem à direita, acione 5445 no transporte. Frequência do controle, 120-8, com 1-6-3. Quatro copia o controle. Arbor, Elefa, decola da 10-5445-1208. Gol 1613. Gol 1613, ciência, após decolar de primeira curva direita, confirma? Positivo, no perfil da Arbor Elefa. Segue o desejamento correto, porte pronto para puxa acionamento, portão 03. Para puxa acionar 03, 1613. Qual o Salvador, eu passo Portugal. Portugal, prossiga. Comando, aeronave já parqueada na posição 11. Gente, obrigado. Obrigado, boa noite. Bastão no 4, tráfego 9 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível 1-10, indeciso ao nível 100, Airbus 320. Entre, mantenha uma centena. Opa. Papá Romeu Lima Bravo Juliette, pronto para o táxi com 2 a bordo. Lima Bravo Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia. No ponto de espera, chame a torre em 118.95, ajuste na 013. Sente, via Índia, parte principal, chamando a torre no ponto de espera, 118.95, o Papá Romeu Lima Bravo Juliette. Foxtrot, Charlie, decolou os 43, chame o controle 1208. 08, controle, boa noite, Foxtrot, Charlie, na PUCA. Batendo Foxtrot, Charlie, contato radar na decolagem, suba no nível 390 na saída PUCA, transição Caju. PUCA, Caju, 390. Tan 3858, desça até o nível 080. Bastão no 4, direita proa 030, limite local. Direita 030, limitado pelo localizador, bastão no 4. TAM 3858, autorizado a final do procedimento de LSX2, desça para 2000 pés, altímetro no 013, reporte estabilidade. Reporte estabilizado, TAM 3858. Passou no 4, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. Desça para 3.000 no 0 no 3, passou no 4. Afirmo, alinha e decola no 0, vento no 1, 0 grau, 08 mais. Alinha e decola o... Lima Bravo, desculpa, nada. Apolo 4 para o localizador, direita, proa 070, reporta estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado, para Apolo 4. Juliette, decolou as 48, comandante, por gentileza, o senhor pode olhar à esquerda, por gentileza, se não for muito incômodo, vê se o senhor está avistando algum objeto não identificado, por gentileza. 1-1-8-9-5, gente, chame o controle 1208. Boa noite, obrigado, caso veja alguma coisa, informa. Ok, obrigado. Boa noite. Torre Salvador, 3662, boa noite. Boa noite, São 3662, livre pouso no zero, vento no 00 grau 08, nós cheque trem. Achado travado, livre pouso, 3662. Afirmativo, 280, na subida do Lima, Papai Verde. Estabilizado, São 3858. Completa final, torre 18095. 295, obrigado. Salvador, São 3858, boa noite. Boa noite, São 3858. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Nossa escuta, 3858. Passando o quadro, estabilizou no localizador. Confirme para o controle. Passou no 4, estabilizado. Passou no 4, desça para 2 no pés, altímetro no 0 nos 3, completa a final do procedimento de LS, que estou aguardando transferência para 2. Descida para 2, meio aguardando transferência, pastor, 1 no 4. Direito no 219. Direita 219, 662. Salvo Salvador, uma boa noite, está 3662. Então, 3662, boa noite, ele de ataque Alfa Juliette, função 08. Alfa Juliette para o 08, 3662. Matango, Fox, Charlie, Charlie, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 425, Tan 3858, solo 53, direito 1219. 219, 3858. Solo Salvador, boa noite, Tan 3858. 3858, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Reporte ingresso na Juliette, 3858. Táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06, 3858. Para o controle. Completa final, torre 1-1-8-1-9-5 com você. Saia 2-3-1-4 na escuta da torre. Estou no 4, boa noite. Vento 090 graus, 08 nós. O ajuste no 0-1-3. Tráfego avistado, segue trem. Livre pouso na 1-0. O pastor no 4. Papa Romeu Lima, Bravo Juliette, chama agora o centro Recife. 1-2-2, vai tomar 8. Recife, 1-2-8-8, Lima, Bravo Juliette, boa noite, obrigado. Sou no 4 no solo aos 5-9 e vem esquerda e ao estacionamento com esse livro.